Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais um Nota 7 aqui na Rádio Antena Web, mais especificamente no Canal 2. Hoje é sábado, estamos no dia 25 de junho de 2011 e darei então início a mais uma edição deste espaço radiofónico. O programa Nota 7 traz-lhe aos sábados e aos domingos música instrumental. E hoje não será exceção. Vamos começar com música muito relaxante de Mike Rowland, um senhor dedicado à música de relaxamento. E durante os próximos 10 minutos, ou seja, um terço do nosso programa, é com ele que vamos seguir. Thank you. Estamos de volta nesta edição de Nota 7. Acabamos então de escutar, neste princípio de tarde, a música de Mike Rowland, tocada então ao piano. Uma lindíssima balada. Vamos agora ficar com mais dois temas. Primeiro, de um conhecidíssimo saxofonista. Ele chama-se Kenny G e traz-nos aqui o seu mais famoso tema, Forever in Love. Vamos depois ficar com Le Soleil et les Fleurs, a música, a bonita música, Richard Clayderman. Um nome sonante no piano à escala mundial, que hoje será aqui por nós recordado nesta sua gravação da década de 1980, Le Soleil et les Fleurs, o tema então que vamos ouvir deste grande pianista. Antes ainda, para ver, como disse, outra grande música também nesta edição de Nota 7 para esta tarde, desde princípio de tarde de sábado, dia 25 de junho de 2011. ainda aqui a ouvirmos este som do vinil, a música é de 1984. Acabamos então de ouvir Le Soleil et les Fleurs, a música de Richard Clayderman. Vamos agora fechar com dois temas. O primeiro é tocado por Silvia, It's Now or Never, agora ou nunca, sucintamente. É uma das belíssimas melodias que irá compor a última sequência de dois temas desta tarde de sábado, dia 25 de junho de 2011. Depois, vamos ficar com uma outra música, uma outra balada igualmente bonita. Dá pelo nome de Hotel California e é dos Aventura, um grupo que se dedica à música instrumental. E é com eles que vamos fechar a edição de hoje do programa Nota 7. Eu vou voltar amanhã à mesma hora, meio-dia e meia, para mais uma edição de Nota 7. Fique bem, tenha uma boa tarde, já a seguir chega a primeira edição de Girassom. Fique bem, até amanhã.